Tá indo? Ih, eu acho que foi. Foi. Não, tá indo, tá indo. Tá indo? Alô? Alô? Não, tem que gravar assim, mas esse cara é a cara do Vanderlei, eu não me conformo. Só que o Vanderlei tá uma merda, decadente, gordo, escangalhado, por causa da bebida, né? Bebe. Não, então entendeu, ele faz, pratica, ele tá... Você pratica que esporte, você falou? É, eu faço de engarinho. É, faz arte marcial. É, eu já vou tomar umas porradas dele aqui. Meu, quebra sua mão com a minha cara, viu, cara? Bom, então vamos pode começar a bagagem. Vamos. Mas de qualquer forma, esse aqui é o podcast BK transmitido aqui da Saraiva. Os caras viados aqui não ligaram o microfone da buceta aqui pra nós, não ligaram nada. Então vai sendo aqui na cara e a coragem. Tá aqui o papau no polo. Meu, você tem uma cara esquisita pra cacete, viu, meu? Eu não sei dar uma porrada em você. Você também tem uma cara estranha. Mas eu sou estranho de louco. Você não vai filmar a bagaça aí, não? Tá pensando em gravar também podcast, mas deixa. É, grava, fica duas fontes, né? Depois aqui fica uma merda, o Marcos com o copinho da bagaceira. Temos aqui o filho perdido do Vanderlei. Esqueci o nome, como é que é mesmo? É o Mauro, agora eu não esqueço mais. É o Mauro Formiga, agora não tem como esquecer. O Mauro, tem um rechefe, mulher. Pior que eu conheci. O quê? Você conheceu Formiga? Não, eu escutei um negócio lá. A do Formiga? É, que você falou. Tem no YouTube. Esse maluco ouve os negócios do Danga Velho, é? Então, alguém que ouve. Alguém que ouve. Ele que comprou a Animax, esse maluco. Já confundiu, ele conhece, tá aqui também. Que pobre coitado que não tem o que fazer da vida. E tem também a presença aqui da dona Harumi, que veio aqui pra... Teve que vir, né? Senão dá uma porrada, né? Mas enfim, e transmitindo para o Brasil, para todo o nosso universo erótico, porno safado... Tá gravando. Tá gravando? Ai, que lindo! Vocês são tudo um bando de filho da puta. Mas de qualquer forma, vamos falar então de coisas que interessam. Estamos aqui no Lançamento do Meu Nome com uma... A casa cheia, embrulhando de gente! Puta merda, tem gente pra caralho! Olha que maluquice! Mas também quando eu for no Jô Soares, vai ser foda, né? Se bem que só o fato de eu existir já faz neguinho chupar redondo, né? Já nego já não aguenta. A gorda chupou, só vale chupou, o pessoal da RPG chupou, tá uma chupação, mas dinheiro que é bom não entra, né, Aaron? Dinheiro tá foda. Tem que começar a matar os caras aí porque não tá entendendo. Tá uma merda, mas por que você não trouxe o laptop lá, hein? Você que não trouxe? Você que tinha que trazer, o bagulho é seu. Sempre é culpa da mulher. Não tem outra maneira, não tem outra coisa. Já tá batendo fome, eu, lá embaixo eu comi lá um... Me perdi lá embaixo. Comeu, né? Não, me perdi lá embaixo. Cheguei na mina, tava oferecendo aquele pretzel, né? Eu cheguei assim, onde é que tem... Eu faço cada baixaria. Não, eu falei, onde é que eu fui com essa lorba? Eu com aquela coisa gostosa pra caralho, sem dinheiro aqui na merda. Mas enfim, vamos falar então aqui da bagaça do Zé Roberto. Vai tomar no seu cu. Vamos falar aqui da bagaça do palavrão gratuito, sem menor sentido, né? O cara tá tomando gelo, olha aqui. O japonês é tudo doido. Você quer no Japão? É doido da porra, né? Esse cara no Japão, esse aqui as meninas vão pular em cima dele. Vai tomar um cacete lá que vai ser uma coisa maravilhosa. Mas enfim, eu me perco com uma facilidade tão grande quando eu começo as coisas. Nós estamos todos nomes aqui, vamos falar hoje, é um podcast aqui também da dona Tera Saraiva. Transmitindo aqui da dona Antônia Saraiva, aqui do shopping Ibirapuera, casa lotada, gente pra cacete. É uma loucura, eu não sei o que eu faço na minha vida, gente, que loucura. O meu nome, apesar de tudo, você sabe por que os caras bloqueiam? Por que os caras ficam broncos com mim? Porque vagabundo leu essa bosta. O cara leu essa merda, enquanto o outro maníaco sexual lá, os caras misturam nada com vazio... Essas criações de profunda, né? Criações de um gabarito absurdo. Enquanto o Alberto pesquisa, o cara tem uns insights assim: ai, o nada com o vazio, porra nenhuma com o pitibiriba, que coisa fantástica. Já o Zé Roberto não, Zé Roberto pesquisa, tá? O meu nome é o fruto de uma pesquisa muito grande, de um trabalho muito grande, de muito trabalho de. Ele é uma obra muito, como é que eu posso te dizer? Ele é uma obra muito de intuição, né? Porque é um trabalho intuitivo do cacete, porque. Para você criar um negócio desse, é um processo criativo muito estranho, porque você se apaga, né? Tem uma hora que eu vou começando a escrever aqui, é estranho porque é como se sua mente alcançasse um lugar diferenciado, né? Detesto ficar no patamar. como se eu estivesse em um lugar diferenciado. No começo do Mil Nomes, ele está brincando naquele cantinho dele ali, né, cara? E é estranho, porque eu via ele, na minha mente, eu conseguia ver ele direitinho. Porque o teu cérebro funciona da seguinte... A nossa visão funciona da seguinte maneira. Nós temos a impressão do lado de cá, do universo. Tem a segunda impressão, que é a decodificação do que está do lado de cá. E tem uma terceira impressão... Eu não consigo fechar a porta aí, né? Essa porta é uma merda mesmo. E tem uma terceira impressão, que é lá do observador, né? Aquela parte oculta. E eu consigo... entre o observador e a mente, eu consigo criar uma imagenzinha, né? Que é como se eu estivesse no lugar desse personagem. É uma coisa muito estranha. Como você está naquele videogame, vai, no BioShock, Battlefield, você anda pelos lugares, né? Em terceira pessoa. Eu me vejo no lugar dele, depois mudo, volto, é bem 3D, uma coisa muito louca. E no começo do livro está ele brincando ali. E é estranho, porque eu vi a minha imaginação criou o lugar, ele brincando com os negocinhos e tal, mas também criou um link entre essa imagem e a minha lembrança de infância, eu brincando com meus negocinhos, né? É muito louco, Dona Márcia, é muito louco, porque essas lembranças que eu tenho, elas não se perderam. Não só não se perderam, como eu ainda acho que ainda está acontecendo. O que você acha disso? Na verdade. Na verdade. Eu queria mais falar sobre o lance da estrutura do livro mesmo. Sim. Que é o seguinte, acho que muita gente já comentou com você, né? Que esse livro é muito denso, na verdade. Sim. Então ele é super denso de caber 3 livros ainda. Ah, é verdade, é verdade. Então, oi. Eu acho que ele seria forte o bastante só pra ter a trama da mãe aí, viu? A trama da mãe, né? Porque assim, só ele morrendo, né, ele vai pro Devacan, aí tem todos esses conceitos e tal. Mas aí você coloca um zilhão de conceitos assim no livro. Que isso é... Tem gente que acha muito legal, eu achei bem legal, só que eu também olhei e falei, nossa senhora, é coisa pra caramba pra ficar assimilando, sabe? Né? Eu acho que se focasse na trama da mãe nesse livro, ia ser bem mais legal. É que é o seguinte, cada capítulo, cada momento do Mil Nomes é um processo criativo diferente. E ao mesmo tempo, você não está lendo um negócio em que o camarada está seguindo uma linha de... Aprendi muito com você, aprendi muito com ele, cara, fazer a parte de organização, organograma, aprendi muito com esse cara. Mas naquele começo, é importante deixar claro, porque acontece uma série de imagens que estão mexendo com o meu inconsciente e com algo mais na minha mente, né? Então fica meio assim, né? Porque eu não consegui passar ainda a brincadeira. Isso que você falou que está condensado é muito verdadeiro, porque eu tinha que lidar com um espaço físico de livro curto. E eu tenho muita coisa para dizer. Aquilo que eu fiz ali não é nada comparado às outras coisas que eu posso fazer, muito mais. Mas eu tinha um espaço, o editor liberou, desembestei, né? A trama da mãe dele é interessante, mas soltando um spoiler, no segundo livro vai vir a parte das sombras, né? A parte dos malditos, né? Das coisas terríveis. Só que, de novo, vai rolar um esquema muito estranho, porque dá um link entre o autor e o personagem. Tem passagens ali que, se você parar e usar um pouco da sensibilidade, você percebe que o cara está fazendo alguma coisa estranha. Então, esse daí não é um livro comum, porque também, para ser sincero, mexe com um lance de mediunidade. Tem momentos em que eu me desloco. Eu estou escrevendo ali, mas não é bem eu. Tem ideia que o James falou que tem pessoas, né? O James Maxi, o cara lá da palestra de escritores, que ele falou que alguns autores dizem, ah, eu saio de mim. No meu caso, eu não saio de mim, eu vou para outro eu, né? Então a narrativa fica confusa, ou então desembesta um monte de coisas, porque abre uma portinha, né? E no que abre essa portinha, desembesta tudo, cara. Claro que agora eu estou aprendendo a controlar isso para criar um espaço mais manejar para o leitor se sentir mais à vontade. Que eu acho que o legal do Mil Nomes é que ele é um livro muito experimentalista, né? Ele é muito despirocado. E eu não fiz pensando em agradar ninguém, na verdade, né? Eu sabia que ia agradar, de qualquer forma, porque eu estava me doando tanto, né? Me divertindo tanto, e passando tanta coisa bacana. Acabou o bagulho aí? Não. Tanta coisa bacana que, inevitavelmente, as pessoas iam gostar, e gostaram. Porque alguns livros, os caras planejam pra cacete, estudam, não sei o quê. Eu estudei mais ou menos, mas em dado momento esse planejamento se perde. Esse planejamento se perde e... Eu não falo por mim, na verdade, né? O final do livro, o meio, a parte da mãe, nada disso foi planejado. Eu planejei mais ou menos até a parte que tem as mãos saindo do chão, assim, né? A partir daí eu não planejei mais nada, não deu para saber mais nada. Isso que eu fiz da Morgana, de separar capítulos, o que vai acontecer, personagem não sei o quê. Isso é legal. Mas chega na hora que eu escrevo, sai outra coisa. Fico até meio assim de ficar falando nessa estrutura comercial toda, de que você, num livro seria melhor você ter uma ideia só e tal. Porque realmente tolhe, né, a criatividade do professor. Não, mas você está coberto de razão, porque eu... Oi. Não, só que realmente, é que eu acho o seguinte, por exemplo, não sei se eu posso spoiler muito aqui o Mil Nomes, né? Ah, fala, fala. Mas, por exemplo, tem aquela questão toda dos portais, não é? Aquele parafuso gigante, esse tipo de coisa. Sim. Tem umas coisas aí que acho que, realmente, se você desenvolvesse num livro 2 ou 3, ia ser muito legal. Por exemplo, nesse livro já aparece o Mil Nomes mais velho, certo? Isso. Mas não tem uma puta cara disso daí aparecer no livro 2 já? Porque, é verdade. Porque, assim, esse aqui, sei lá, só jogando uma ideia, assim, né? Esse livro aqui seria o Mil Nomes, a origem dele, mas ele como criança e essa questão toda da mãe e tal. Tem uma cara no livro 2 ser ele mais velho. E depois o livro 3 ser o velho, né, que você está buscando. Exatamente, né? Você... Isso daí é o planejamento. Que ele começa em primeiro plano, mas depois, bicho, quando o cara senta para escrever, é um Deus nos acuda. Imagina, né? É um Deus nos acuda porque não dá para saber o que vai acontecer. Por exemplo, no livro da Morgana, agora eu comecei a brincar, eu tenho que começar com isso, começar com isso, começar com isso. Beleza. Comecei a brincar e tal. Aí eu passando lá no metrô Ipiranga, alto do Ipiranga, tem um painel com fotos lá de um... Eu te mostrei, né, Harumi? É, as fotos antigas lá de um... Não sei, com os molhados, né? Daqueles lugares, aquelas vendinhas antigas, anos 40. Eu olhei aquilo e falei, puta merda, fui pra casa, tentei escrever e desembestei a fazer uma coisa completamente diferente. Porque eu me sinto muito à vontade em escrever meus negocinhos, porque eu tenho um planejamento que tenho que seguir, mas em dado momento aparece outra coisa muito mais entusiasmante, porque tem um mediador na parte dos meus livros, que é o meu coração, né? Ele fala, nossa, tem que ir pra lá. No livro, no filme Metrópolis, do Fritz Lang, no final acontece isso, né? Entre os caras do parte de cima e a peãozada, tem que ter um mediador, que é o coração, né? Entre a razão e o trabalho, tem que ter o coração. Então, meu coração fala, não, você vai para essa direção. É quando fui ver, mexer com isso, alterou toda a estrutura do livro. Claro que a estrutura, o planejamento não foi alterado. O que foi alterado é a abordagem, a criação e as loucuras que o personagem vai passar. E, ao mesmo tempo, você altera, você fica tão entusiasmado, porque... Você deve saber o que é isso. Tem uma hora que você está assim, né? Puta, isso aqui tá foda. Você desinvesta a fazer, aí alterou tudo que estava lá atrás. Você fala, puta merda. Eu aprendi a contemporizar essa situação da seguinte maneira. Eu tenho entusiasmo, mas eu concentro ele aqui no começo. Eu não vou lá para longe. Se eu for lá para longe, eu estou aqui. Tem um monte de coisa. Eu começo aqui, vamos brincar com isso. Barabarabarabará. Beleza, ficou legal e volta para a parte que está faltando, aí acerta e tal. Mas o problema do Mil Nomes é que ele deu um espaço físico muito curto e uma tremenda falta de fluidez, né? Eu tive que me ater a algumas coisas importantes, como a relação da chinesinha, o lançamento com a Prana, os beijos, a relação mente, etc., mundos internos. Mas isso daí é legal porque é um livro que o pessoal viaja. Você não sabe o que vai acontecer, nem o autor sabe. Né? É verdade, Raul, né? Há muitas possibilidades para o leitor se divertir. Puta, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, agora eu aprendi a coordenar esse impulso criativo para poder fazer um negócio mais coerente, para não despirocar tanto. Você tomou todo o gelo, meu. Todo gelo. Você vai mijar pela cabeça quando você ganhar. Amanhã vai dar uma porrada, você vai ver que é bom. Mas eu consigo mais agora controlar esse impulso criativo, porque ele às vezes atrapalha. Às vezes ele atrapalha porque o perde a fluidez, né? Mas o interessante no Mil Nomes é que as pessoas leem e não sabem o que vai acontecer. Tem momentos de emoção, tem momentos de gozação, tem momentos de besteira, tem erro técnico, tem imagem que falta. Mas não é um livro ruim. pelo menos no meu entendimento, não é um livro ruim. Se fosse um livro ruim, você é o primeiro a falar. Não fala. Era um livro muito legal. Era um livro muito denso e que, na verdade, eu só fico pensando nele como comercialmente podia ser muito mais legal, sabe? Tipo, fazendo o papel de advogado do diabo. Tipo. É, mas tem que ser assim mesmo, tem que ser assim. De repente, eu acho que às vezes até se você desmembrasse esse livro em um monte de mini contos e depois se organizasse eles, talvez fosse bem legal. Mas foi exatamente isso que eu tô falando no livro da Morgana. Eu tô assim, você já tinha conversado sobre isso? Lá na sua casa, né? A gente meio que, quando a gente falou o negócio de escrever nos ossos e tal, a gente meio que chegou nessa meio com a conclusão de mini contos, de contos de partes menores, que funciona melhor assim. Porque ele está muito denso. Agora eu aprendi a você não fazer tão denso assim, fazer com que o texto flua mais, né? Com que ele seja colocado em estanques, né? Tipo um petroleiro, né? Com seus... O petroleiro, o pessoal pensa que ele é um imenso supositório de petróleo, né? Não, ele tem vários lugares estanques. Você vai colocando ideia aqui, ideia aqui, ideia aqui. Mas isso é que é interessante, que o meu nome é um estanque, ele é imenso. Daqui eu vou tirar coisas para brincar. Tem muito personagem que pode ser explorado, tem muita ideia que pode ser explorada. Mas era mais importante lançar a ideia. Lançar a ideia, mas não no ponto de vista técnico, que você vai explorar um RPG disso, um card daquilo, mas é mais pela trama, pela reação dos personagens, pelas reviravoltas e pela impossibilidade do leitor saber o que vai rolar, né? Eu acho que o grande lance é esse. Você pode trabalhar com uma coisa que seja coordenada, mas também você tem que ter um negócio meio que imprevisível. Puta papo chato do cacete, não é pra falar do cacete, tá muito legal. Mas seguindo aquilo que você também te conversou, vamos no segundo livro, vai ter personagem pra cacete. Porque eu tô esquentando com o da Morgana, mas eu tô com esse aqui, vai ser um inferno. E o site, não deu pra ficar pro outro site ainda, né, Rano? Né? Porque é um inferno fazer aquelas bagaças. Mas o que é legal que eu vou falar que o pessoal não sabe, né? Vamos colocar agora a Electro num formato de podcast, né? Porque não dá, porque eu estou escrevendo um livro da Morgana, tem um outro livrozinho para bacana, tem um livro lindo da Harum também para mexer, tem um livro do meu nome, então não dá para fazer Electro, simplesmente não dá. Mas eu não quero perder a ideia, agora acabou. A bateria riu. É, também se não carrega ele morre, né? Não, tá faltando 20%, mas eu tenho que ouvir pra voltar ainda. Ah, é, mas... tem que voltar pra casa, né, coitado? Tá aqui. Dá-me aí. Você mora longe, né? É, tô na Raposo Tavares. Não, do lado. É um trem. Um trem bola, né? Mas de qualquer forma, vamos falar pra rapaziada que tá em casa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a Electro, vai virar um podcast com dicas e esquemas, que fica até mais fácil, porque eu não vou ter tempo de escrever. Fiz uma entrevista com os caras bacanas, tá, mas eu quero ver se eu faço isso no Skype, que é mais legal. Vou falar inglês com os caras, foda-se, você não entende, problema seu, vai aprender uma língua estrangeira, sou idiota, baiano, filha da puta, não, vai aprender uma língua, vai ser um negócio, não, tal. E aqueles ilustradores lá são tudo, você lembra daqueles ilustradores? Você não tá no Fome Spring no Facebook não, né, Marcos? Eu uso a minha mulher pra usar o Facebook. Ah, imagina. Eu tô no Cityville também, eu não posso falar. Mas o... trabalhando. Então o Cityville, aquele maldito daqueles ladrões começaram a aparecer assim. Mas... né, uma merda. Não, porque eu arrumei uns ilustradores europeus, uns gringos, que puta que pariu. É um absurdo, cara. E a gente pensa que esses caras são tudo dignos. Não, eles são acessíveis, só com uma ideia, explica qual é que é e tal. Nós temos uma batalha para conversar com esses caras, para pegar dicas de mercado lá de fora, como é que funciona. Arrumei um carinha na Holanda que já passou dicas editoras. Eu acredito que o pessoal tem que se flexibilizar mais os seus contatos, tem que sair da turminha, do esqueminha. Que é o Wanderlei? O tamanho do homem, né? Vou pegar umas aulas com ele, vou quebrar minha mão na sua cara, viu? Na sua mão aí. Vou quebrar minha cara na sua mão. Ou vice-versa, né? O homem muito bem coordenado. Então a gente vai fazer agora a Electro, mais na parte de podcast, colocar uns anúnciozinhos, fazer uns esquemas bacaninhas, tá, pra tentar levantar uma grana, porque a barra tá pesada. Mas de qualquer forma, o meu nome, ele é uma... É meu xodó, porque agora eu quero fazer com que ele cresça mais, né? Que ele saia do papel, que ele se transforme em coisas maiores, né? eu vou tentar fazer isso no segundo livro, um design mais adequado aos games, aos cards. A gente vai fazer, vamos colocar produtos para vender, porque desde pôster, camiseta, essas tranqueiras. Mas eu não sei se vai vender ou não, como você pode ver, temos uma lotação esgotada aqui no lançamento da bagaça. Vem gente pra porra. Também esse horário de merda aqui, tá vendo louco varrido, né? Tá vendo xaropão. Então nós vamos fazer agora um trabalho mais de exemplo, né? Como é que você monta, mas deixa de montar. Eu acho que tá carecendo de informação no pessoal nesse sentido, né? Eu conversando com aqueles ilustradores, comecei, vamos fazer a exposição. Arrumei um esquema pra fazer a exposição. Ninguém se interessou. Impressionante, né? É foda. Se eu chego pros caras e falo assim, meu, eu quero expor seu trabalho em tal lugar, tal, não sei. Ah, eu quero, beleza, me caminho no seu tempo. Eu vou mandar. Ninguém manda nada. Então eu aprendi com essa brincadeira de não dar mais essas coisas pros caras. Quem fizer por merecer, que chegue junto, que a gente explica, abre o jogo, mas eu não vou correr mais nada, matar de mais ninguém. Não vale a pena mesmo, tá? E tá com os contatos bons lá fora, tá aparecendo umas. Ah, o Fabiano. Chegou o Fabiano. Chegou, mulher? Não. Pô, tá chegando de longe, hein, mulher? É com a patroa ali, ó. Esse aqui é o Fabiano. É que a casa tá cheia, você tá com seus leitos. E olha que tem gente que vem ver. Tô com a bunda molhada, que é isso? O que você fez que você chegou tão tarde aqui? Mas é bom, você mora longe, né? Não tem jeito. Foi lá muito inteligente da minha parte, não é? Esse dia você veio umas 3, 4 horas, né? Mais ou menos. Mas não se preocupe que a casa tá lotada, o equipamento não funciona, tal, não sei o quê. Mas a gente vai organizar, você sabe quem é, né? Agronopolo. O que é essa porra de nome que você arrumou, hein, viado? É o personagem da TV Pirata, do... Não, não, Fogo no Rabo. Eu preferia que você fosse o Barbosa. Tem mais a ver, acho que puxa mais ali pro seu lado. Eu ia falar uma outra, como esqueci o nome do personagem lá, que todo mundo chamava o nome dele. Reginaldo, né? Reginaldo. Como uma deusa. Desculpa, era tudo do macho, não lembro agora qual era o nome. E cuspiu no chão, não. Você fica mais como Barbosa. Acho que tem mais a. Você não aparece essa barba, não, rapaz? Não, tava pra parar. Só que a porcaria do aparador de barba quebrou. Tem barbeiro também, uma novidade que apareceu recentemente. Você vai lá, você paga 10 conto, ele corta essa bosta. Não, 10 conto. Pô, pede pro velho. Pede pro velho lá, vai na carteira dele, cata lá uns 10 contos de consignação. Vamos tentar em casa, que quebrou hoje. Não é aparador. Não, a faca da polícia não, vai estragar a faca. E aí, você chegou direitinho aí, mulher? Direitinho, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Tranquilo. Estamos aqui o nosso colega. O nosso colega. Perguntei se não tem formado, mas tem. É, velho, não, parece que não canta. A velha não tá lá pra isso, professor. Coitada da Batiana, lá tá tudo escangalhado de porra. Mas esse livro é interessante, você. Não vou falar do livro dos caras no meu negócio, que negócio é esse? Opa, propaganda de outro. Mas, meu, só pra finalizar o lance, pra deixar fazendo, finalizando aqui. Deixar a bicha nervosa. Agora eu quero fazer um esquema do mil nomes, mas... Apesar de estar muito condensado, tá olhando com essa cara de curto, hein? Fez assim. Tá uma xarope de tudo. Depois você fala pra aquele Léo lá, mandar um abraço pra ele, que eu não pude lá, que a véia teve um piripaque lá. Não, não tem problema. Ele que também vai tomar no cu que ele quer me puxar de casa de uma hora pra outra. Pô, ele pensando que eu sou o quê? Me chama, ah, eu tô aqui, vem me ver, vai se ferrar, pô. Pô, ele liga, brigando feriado, lá pelado, subindo em cima da laje, vem me ver. Vem do Rio, vem me ver. Então a gente bate no cara, ele pensa que não, por que você me bateu? Eu não fiz nada. Filho da puta, né? Como é que ele tá? Tá bom aquela bicha? Tá bom, tá com boa saúde. Ficou lá em Piracaia. Ficou em Piracaia. Ele sentou na Piracaia, né? É com ele mesmo. O cara vem pra São Paulo e senta na Piracaia, né? Ele cai de boca na Piracaia. Esse rapaz, um abraço pro nosso amigo Léo. Até engasgou, né? Falei em Piracaia, você se emociona, né? Esse piraquense, piracaiense. que merda, né? Mandar um abraço pra ele. Mas no meu nome a gente vai fazer agora um negócio mais organizado em termos de fluidez, né? Porque primeiro não deu pra fazer aquilo que a gente queria. Então, é fora a sensação de. Mas de qualquer forma, mas o importante é que a história funciona, né? Não é aquela coisa de nada encontrar com o vazio, aquelas coisas que o cara faz meio assim que não, né? Né? Vai fazendo assim, tá? Não, nós pesquisamos, tal. Eu quero chamar a atenção para uma parte que eu quero até... Cadê? Deixa eu dar uma pausa aqui. É lógico, né? Cadê? Tem uma parte aqui que é legalzinha. É, ele deu uma força, né? Mas devido à correria não deu pra inserir todos os desenhos dele. Também ficaram uma merda, tem como não gravar. O desenho ficou ruim pra caralho, ficou mais ruim que o meu. Sabia não. Depois você viu o blog dele lá que tinha. É, ele fez uns negocinhos lá, mas o. É que o japonês é muito xarope, viu? Não, a gente já conhece ele há muito tempo, né, mas dá uma força, a gente gosta muito dele, respeita muito, mas ele é viagem. Sim, a Prana e a Calanca, mas de um jeito, sim. Isso visualmente falando. É. A Prana não tem boca e a Calanca tá aqui do lado. Isso. Daí nos quadrinhos finais daí já tem outro design. Você vai manter esse design. Não faço a menor ideia. Porque... Não, depende da narrativa. Porque aqui ela, no final elas modificaram. Se você ver na parte final, acontece uma. Elas estão com outro visual, né? Só que esse visual eu vou ignorar completamente, porque é o momento do livro. É que aqui está. Eu parto da seguinte premissa. O livro, ele é uma obra em si. A continuação depende dele. Ele começa e se encerra. Claro que eu vou continuar usando os personagens, algumas ideias. Mas o novo livro, nada mais é que, de novo, um novo livro. Eu estou mudando tudo. Eu posso mudar o visual do personagem, posso mudar a roupa dele, posso mudar a característica das meninas, posso deixar ela mais gostosa, menos gostosa, tanto faz, porque é uma outra obra. Eu não estou trabalhando como se fosse o Maurício de Souza ter que manter o design daquele jeito. Eu não, engessado isso, bem colocado. Você foi feliz agora, está convivendo com um homem bom. Tem que acertar alguma coisa. É a convivência com um cara esperto, né? Que, não sei, tem que ver quem é esse filho da puta que tá aí comigo. Bom, de qualquer forma, um livro é uma obra fechada em si, né? Eu não sigo aquelas coisas engessadas daquele jeitinho. Na Morgana, assim, é diferente. Ali tem que engessar mesmo, senão estraga a narrativa. O Pedro tem que ficar engessadinho depois, vai mudando as roupinhas dele, da beleza. Mas eu não lembro, isso aqui é uma proposta de trabalho pirado. Em cada livro ele vai modificando. Porque o personagem muda. E desde quando eu era moleque, eu vi aqueles desenhos Superdímano, a pronúncia correta do bêbado, Superdínamo, o mesmo Fantomas, eles não modificaram, eu achava isso chato. Eu gostava de trocar de roupa, de brincar, de zoar. E aqui no livro eles começam de um jeito e no final vira outro, porque muda. Eles estão sempre mudando. E ele mesmo fala que havia outras meninas. Fala, meu negro. Ah, sempre. Dá pra esperar. Você colocou uma pegada na vida. No final desse livro, tem corno que vai lá e fala: ai, cópia do pequeno bicho, tomando coisa. Eles não leram, né? Não, não leram, não. Mas é que está a maldade das bichas. As bichas são maldosas. Eles só olharam o desenho do personagem. Isso, se você comparar um com o outro, lembra. Falou? Eu falo até bem, lembra, mas não é a mesma coisa. Vai ser pior ainda, vai ser mais louco ainda. O da Morgana é certinho, mas ele pira. Mas eu não posso pirar muito, porque eu quero manter a estrutura para funcionar para algumas outras coisas, como games, cara, essas loucuras. Não dá para mudar muito. Tem 5 níveis, etc. de cidade e tal. Mas vai ser uma loucura, por exemplo, a cidade anda. Eu vou levantar São Paulo do chão e fazer ela sair andando. Que é uma coisa que aconteceu no prédio na antiga coisa da princesa, né? Tem um conto da princesa, que ela morava num morro chamado Vifonte, que anda, uma montanha que anda. Ela sai andando dentro das aspirações. Mas ali eu vou maneirar um pouquinho, porque eu vou dar mais foco na ação, no armamento, nos equipamentos. Eu quero fazer uma mistura de misticismo. Eu posso te adiantar que na Morgana tem o universo é muito frouxo. Então eles colocaram os geradores Tesla na cidade, eles tiveram energia elétrica de graça. Todos os equipamentos são de graça, funcionam tranquilamente. Só que quando você ionizou demais a atmosfera, o universo ficou bambo, ficou frouxo. E ao mesmo tempo o DNA das pessoas também ficou. Ou seja, você começou a ter inserção de seres dimensionais de vários tipos. E ao mesmo tempo que as pessoas começaram a desenvolver dons mágicos, né? Dons poderosos, como conversar com insetos, insect vocais, alterar a realidade, a cidade destrói, eles reconstroem. Ele está empurrando. Você justifica todos aqueles mutantes malucos graças ao Tesla. Só que ninguém quer mexer no Tesla porque está todo mundo na boa, né? Mas no caso do Milnomes é pirado, porque a próxima ideia do Milnomes, a ideia central, tem a ver, ele vai atrás das sombras, né? Só que tem uma coisa que eu posso contar esse spoiler numa boa, que vai mudar tudo. As sombras são os donos verdadeiros do universo, a luz é que é invasor. Todos aqueles que são seres luminosos são todos invasores, que sempre que houve no universo, sempre houve as trevas. Na verdade, isso é um convencionalismo que teve, que estava conversando com o Fernando, né? Sobre luz e trevas e tal. Ele virou para mim e falou, não, Zé, as trevas é que são corretas, porque a luz ela é invasora. Eu vou usar isso no meu nome. Porque o universo ele não tem cor, ele não tem luz, ele não tem nada. O universo, na verdade, ele não tem nem nada, luz. Iluminação de qualquer tipo, mas a luz entrou, a invasora é a luz. Nós vamos inverter, como a gente inverteu com Deus, vamos inverter com a luz. E a partir disso vai ter muita coisa maluca, como por exemplo, vai, ele vai vir no mundo da carne mais vezes, ele vai vir conversar comigo, porque e vamos ter uma parte de fotomontagem, né, em que eu vou conversar com ele, fotonovelinha mesmo. Vamos fazer uns desenhos dele conversando comigo, usando madura nele. Vai ser um negócio de. Não é aquelas punhetagens tipo Maurício de Souza, nem aquelas maluquices tipo Tezuka. Vai ser parte da narrativa. Na Morgana já aparece um cara que pensa que sou eu, mas eu não sei se eu vou mantê-lo, porque a história mudou tanto. Mudou tanto, ficou tão maravilhosa, ficou tão doida. Porque graças ao Marcos eu aprendi primeiro a você criar uma cidade, um universo ficcional, um pano de fundo, aí você vai jogando os personagens. Para poder trabalhar o game, porque aí a cidade é muito ampla, você pode correr com trens, tem a parte subterrânea, mas o Marcos ele é muito organizado, eu já sou despirocado. Eu já quero fazer a cidade se levantar do chão, sair andando em direção a Santos, né? Como que vai fazer isso? Não é porque tem que chegar até no litoral, como é que vai fazer isso? Não sei, a gente tem lá o planeta, o Cometa Império. Então, vai ter um cometa que ele pode viajar, eu não posso mexer com a minha cidade. Não, tá pra tudo em Itanhaém, aquela porra. Eu resolvi o programa de Santos. Fazendo esse Rio São Paulo, trem-bala, bota um trem-bala no meio, por ano. É, bom, faz a cidade até lá, né? Eu gosto de coisas loucas, eu gosto de incertezas. É importante ter a parte de organização, sem dúvida, pra você ambicionar fazer outras coisas, mas a parte criativa você despirocar. Fala, mulher. Fala, cara da bicha. Noticiário de TV, né, então dar uma chamada para a chegada do feriado prolongado, com muitas e todas as pessoas que vêm deslocadas para ter sido ao litoral, a cidade de São Paulo, não para dar. Ah, foi isso. Eu cheguei a essa conclusão no momento que eu cerquei a cidade, eu falei, porra, mas quem que vai ser o inimigo? Pra adquirir papo, o autor nacional ele cria muito personagem, mas não cria vilão, né? Falei, porra, quem que é o vilão dessa história, né? Eu não consegui criar um vilão legal pra Morgana. O meu nome é moleza, vilão, tranquilo, tem um monte na verdade. Isso é tudo um personagem louco, daqui a pouco ele se despiroca, quebra tudo e vira vilão. Mas na Morgana faltava um vilão. Qual que é o maior vilão da cidade, né? É o Brasil. É porque São Paulo na história pegou, na mensagem da Morgana, ela pegou independência, né, junto com os tenentistas e tal, declarou independência, foi mais em 1910, 1920 por aí. Nessa mesma época implantaram o Tesla. Aí os caras resolveram, graças à tecnologia disponível, cercar a cidade e brigar com o Brasil. O resto do Brasil veio para cima. Então o grande inimigo da cidade é o Brasil. Isso já entra em acordo com as coisas que eu acredito, que o nosso grande inimigo é o Brasil. Mas os políticos, mas tudo bem. É, o Brasil como um todo. Aí você tem um vilão maravilhoso, que é o quê? Vou destruir essa merda que ficou independente. Aí você brinca com o quê? Com aquele lado do, com o público. Porra, como que o Brasil é inimigo? É que ninguém leu essa merda. Se o pessoal lesse o Mil Nomes, diria que o que, que acontece com Deus, né? O que, que ele faz com Deus? Tá até uma sequência que a gente troca energiazinha ali. Já é um negócio de sacanagem com cachorro. Pessoal, não sei. Até porque o pessoal do Baú de Jogos gostou dessa parte, né? Aqueles caras são pervertidos, tarados. Que lá eu sou triste, mas eles são pior, né? São os gaúchos tudo, tudo pervertido. Eles olham assim para uma parede. Parede gostosa. Não sei como é que ele consegue. A famosa regra 32 da internet. Onde tem alguma coisa, tem pornografia. Mas na mente dos caras é só pornografia. É impressionante. Aquele, aquele personagem da Disney, do Corongo. O Corongo. Quê? É o Corongo. Corongo? Parecendo o Pato Donald. Isso é maravilhoso. É da minha época, lógico. É um morto-vivo, sabe, que abriu, tirou, não, porque é um negro, que tal, não pode. Eles falam do Corongo, ai, Corongo lindo, eles são tudo louco. Não, esse é o Arapuã. É, Arapuã. Que é passado no desenho animado. O Corongo aparece no Pato Donald. Ah, é, depois eu mando, eu vou pôr no podcast o Corongo lá, a imagem dele. Mas essa história do Karl Barks, essa maravilhosa, que coisa horrível. Os caras sempre têm paixão pelo Corongo, que horror, né? É, eu sou foda. Então quando eu já falo de porno, já se alucina, já lambe o livro. Nossa, lidar com o com, eles não têm, eles têm um pé de bode, né? Eles vão dando assim, parece uns sátiros, né? Eles não têm computador, eles têm flautinha, não sou caramanjo. Não, o Gollum, comparado com eles, é uma virgem. Porra, esses caras são tristes. O Baú de Jogos é terrível ali. Ainda bem que eles tiraram o jogo dentro do jogo. Agora só eles brilham lá também. Mas o. A gente vai. O legal do Mil Nomes é que ele não tem essa maluquice. Ele tem uma maluquice, mas uma maluquice coordenada. Agora a gente vai coordenar a maluquice, deixando ainda mais maluca. Mas no Cada Morgana, o grande inimigo é o Brasil. Mas o inimigo é o Brasil, eles têm relação, a cidade tem relação com os Estados Unidos e tal. Fica uma maçaroca que falando assim não faz sentido, mas quando você lê, você fala, porra, mas onde é que você foi com a cabeça fazendo uma porra dessa? Mas o. Vai ser obrigado a comprar para poder entender essa bagaça. Também não ganho nada com isso. Mas o mais interessante na Morgana, o que eu deixei para deixar por último, é o relacionamento dos personagens, né? Que é uma coisa anarquista pra cacete, né? Negócio maravilhoso, porque o Pedro e a irmã dele, que eu não consegui fechar o nome ainda, era para ser a princesa, mas eu tirei a princesa, eu vou manter algumas características dela, que quando os dois estavam juntos, né, o menino ia, o feto masculino ia morrer, o menino ia morrer e a menina envolve, e ele com a pele dela, ele sobrevive, ela também, e a mãe morre, beleza, mas eles têm uma relação incestuosa, mas rola e eles gostam, porque afinal de contas ali você está fazendo uma sociedade libertária. É diferente, né? A figura de pai e mãe é meio que desnecessária, todo mundo se dá bem, todo mundo entrou num esquema de harmonia. Então o autor vai para esse lado, né? Para você fazer uma. Em vez de você fazer os personagens brigarem por motivos estúpidos ou poder, eles querem brigar por manter um sistema que eles estão todos felizes. Né? Eles estão bem. Você vai no começo da história da o armazém da Casa Alcântara, chega um ser dimensional. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou escrevendo, de repente tem um insight e cria uma criatura que ele sai da dobra da parede, né? É um ser dimensional, ele chega assim, ele. Como é que eu escrevi lá, Harumi? Eu escrevo ao contrário, né? Aquele ser dimensional maluco lá que você viu? Aquele cara que chega lá para o Pedro e quer pegar uma ervinha e tal. Mostrei sim. Mas de qualquer forma, tem uma hora que ele fala ao contrário, né? O Pedro tem que falar com ele com gestos. E eu falei, o que eu vou fazer com esse cara? Não, vou usar para poder explicar como é que funciona a cidade. Lá se você tem fome, qualquer um te dá comida. Você quer comida, as pessoas te dão. Você não precisa trabalhar. Mas se você trabalhar, é até mais grandioso. O armazém, as coisas são dadas. Chega lá um nego velho, que era da arma nego velho que tá, um nego velho cansado. Chega lá, tal, ele mexia com as armas elétricas, tal. Perguntou se o Pedro vai se formar na academia, beleré, beleré. Ah, já chegou um cigarro indígena, já dá um cigarro indígena pro velho. Eu sei o que é cigarro. Cigarros indígenas, pra quem não sabe, é maconha. A velha boa maconha. Ou seja, você perverte a mente do leitor, ele espera uma coisa e de repente ele viu outra. E é tudo inserido dentro de um contexto que não ofende. Se ofende, só se o cara for um idiota, como estava vendo hoje, aí o pessoal vendo lá um quadro da MTV que zoam com como é que é a TV autista, né? O que o pessoal malhou isso? Ah, porque você tem mau gosto. Eu falei, porra, você pode fazer pedra de preto, pedra de judeu. Preto não pode mais. Pedra de judeu. Mid-gay. O que acontece? Você pode fazer pedra de todo mundo. Nossa, o país tá foda agora, né? Uma apresentadinha é proibido. Ah, é. No que é isso? Tá, não pode de gordo, não pode de gay, não pode mais nada. Mas em compensação, quando eu tiro o saco do meu descendo, todo mundo gosta, né? É. Eu virei pra um bando de gente hipócrita que tem lá um cara no Facebook, ah, que isso aqui é um mau gosto e que não sei o que. Alguém te obrigou a assistir? Claro, você não pode não gostar. Beleza, você não gosta, mas você vai lá encher o saco pra tirar isso do ar, que não sei, bando de fascista, né? É que eu não trombei, o meu fascismo, o cara já vem direto pra processo, né? Já é diferente. Já vai na covardia mesmo, já vai na covardia. Eu vou protestar! Eu vou protestar porque ele é cuzão! Adianta. Deixa registrado o papel oficial uma coisa ridícula dessas, né? Que não adiantou absolutamente nada, né? É assim, vai, mas é tudo gente louca. E isso porque quando eles leem, aí que dói mais, né? Porque ninguém reclama de algo que não dói, né? Você fala, não, que sua mãe é puta. Aí, não era mesmo? Não, era. Ah, no caso da minha. Não posso dizer da minha, Não posso dizer da sua, porque era foda. Mas de qualquer forma, eu não vou encher o saco mais de vocês, então vamos. Quem manda se demorar pra chegar, né? Também tem irmã que se mora longe. Chegou agora. Vamos prolongar um pouquinho? Então, teve um camarada amigo nosso que falou que. Quem que falou sobre fazer quadrinhos? Não, que até acessar o hard drive aqui. Até acessar as tranqueiras, não. Foram para fazer quadrinhos do Mil Nomes, né? Não foi o Marcos, não. Foi, eu acho que foi o Vanderlei. O filho dele tá aqui? Oi, Lances dos. É tipos de livros, né? Ah, sim, é, foi ele mesmo. Eu também falo tanta coisa. Nosso amigo aqui da Sarava falou para a gente fazer livro ilustrado, né? Que tá tendo uma tendência legal agora, tal, de livro ilustrado. Você conta a história com uma ilustração, tipo Princesas do Mar, aquela bosta. Mas aquela é uma bosta mesmo. Mas fazer tipo funciona bem. Mas o que acontece é que eu tô querendo ir para outra direção, né? Eu quero ir pro livro eletrônico. Quero ir pro iPad, eu quero ir pro, né? Vai fazer sentido pro iPad, né? Porque no iPad ele mexe muito com. Ele mexe mais com o visual que o texto, é verdade, porque o visual pega mais, porque ele. Né? Isso vai embora. Você não viu aquela mina que vendeu 1 milhão de livros? Tem uma gordinha. Oi? É a Caipira, tem uma redneck gringa lá, uma gordinha, que ela vendeu 1 milhão de livros eletrônicos na Amazon, né? E é livro de baba, de romances, essas tranqueiras, mas vendeu pra cacete porque ela é jovem, deu aquilo porque a molecada lá gosta, né? Que o pessoal gosta. Um milhão de dólares, imagina quantos livros ela vendeu, a $10 cada livro, né? Não, 2 dólares? Então, você imagina quanto que essa mulher vendeu, né? Ah, lógico, aí vai vender muito mais, né? Mas que começa assim, as redes sociais começam a ter treta. Você planta na rede social, a editora chega junto e te dá um apoio, porque também não estão um cacife de ficar bancando. As redes sociais funcionam como uma espécie de laboratório de testes, né? É por isso que eu quero ir para essa direção, que não só o livrinho do Meu Nome se provou como sendo bom, a proposta da Morgana é bacana, os demais livros também são interessantes. Os demais livros que eu quero fazer também são interessantes, então tem que ir para esse lado, só que tem que ir naquela parte do merchandising, de fazer brinquedinho, de fazer posterzinho. Você viu a impressora 3D? Que lá é o cão, hein, meu? É legal. Tá fazendo uma casa. Impressora 3D, você vai comprar uma, não vai? Tem na internet para você fazer o esquema, custa $1,000 para você montar uma. Eu só não sei como é que você vai fazer a melequinha lá para fazer, né? Que... A resina, mas tem aqui em São Paulo, lá no Rio tem, o pessoal tem uma máquina maravilhosa. Dá pra imprimir uma casa, aquela merda. O impressionante é que imprime mecanismo, né? É, imprime mecanismo, tudo certo. É, funciona, né? Impressionante. Eu vi os bonecos renderizados em 3D, se ele vai imprimir isso, que igualzinho, que maravilha, eu já morri com aquilo, né? Vai demorar um pouco mais, uns 5, 6 anos, rola. Aliás, foi o Ícaro que me deu um toque com esse negócio de tecnologia. Eu caí da cadeira quando ele virou pra mim e falou: porra, Zé, você se lembra no episódio do Super Dínamo, em que eles entram. Super Dínamo é de 63, 64. Eles entram numa casa, cai um quadro, o Super Dínamo vem, pega o quadro, põe de volta na parede, ele vê uma televisão de plasma. Uma televisão de LCD, 64, 63. Eles já sabiam. Sim, eu não lembro desse episódio, eu falei: pô, precisa ir atrás, meu. Esses caras já sabiam do negócio lá, já sai agora, né? Então você vê esse negócio de impressora, em 3D. O iPad, como aqueles imbecis que discutiram comigo no fórum: não, o iPad nunca vai pegar no Brasil, está na loja ali, está ali do lado. Não, o livro nunca vai acabar. A Saraiva está tirando os títulos dele, jogando tudo para digital. Essa gordinha recebe US$1 milhão vendendo um livro digital e os caras vão falar que o livro não vai acabar. Fala, meu povo. Estava com o Leonardo esse domingo aí, a gente passou lá na FNAC. Então, eu comentei para ele: olha aquilo que o Zé Roberto estava falando lá no podcast, tipo os textos. Então, na capa da Windows Magazine, escrito assim. Fala alguma coisa, mulher! Era alguma coisa nesse sentido aí, de que ia ter uma invasão de tablets no mercado. Todo mundo vai ter. Sim. Na, é verdade. A Índice, a editora Abril também está. Ah, iPad, fizemos os testes, é verdade. Todo mundo fomentando isso. Como tem dúvida. Eu recebi um e-mail semana retrasada de um pessoal aqui de São Paulo, a leader.com.br, eles estão vendendo um tablet chinesinho, cansado, ninguém é, 300 conto. E aí, acessível, meu. É, mas é o que acontece, o brasileiro, ele é muito idiota. Ele tem uma visão, é uma besta quadrada. As coisas rolam lá fora, ele sabe. As coisas acontecem na frente dele, ele sabe, só que ele não concatena. A dificuldade do brasileiro é concatenar as coisas. Quando você fala que a Amazon vendeu mais livros eletrônicos do que livro impresso, que a Barnes & Noble quase foi a bancarrota porque não estava vendendo livro, não conseguiu correr para o digital, estava quebrando. Aí você vê essa gordinha que vende US$1 milhão em livro digital. Porra, aí você vai aqui na Saraiva, você vai ali, tem o iPad, aí você tem lá o Galaxy, aí tem o Kindle que vendeu milhões de... Porra, meu. É, só ver que a Marvel digitalizou tudo. Tá? A Marvel digitalizou toda a coleção dele, tá deixando... Pô, meu, que é isso? Olha, o estado de São Paulo também já estão na versão digital. Tem jornal que encerrou a parte impressa. É o Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil. É. É, teve uma... E também, se eu não me engano... Não, o que acontece é uma mudança furiosa e nego não se liga, porque tem aquela visão bem tacanha, não, tá impresso, é assim, assim, vai ser para sempre. Não, o mundo muda, cara. Eu meio que, com certeza, a água já está batendo no joelho. É, mas o que é legal dos iPads da vida é que você vende o seu produto direto para os seus colegas. Você trabalha ali, você não precisa passar por editor, até falar que o cara que estava aqui da Ícone, né, o Carlão. O cara estava aqui, meio assim, né, tal. É, falei, ele sabe, mas... Né? Mas a decisão não está na mão. Não, não está na mão. Eu falei, vamos montar uma editora nós dois aqui, que a gente faz até os contatos. Ele já olhou assim. Porque ele tem os contatos. Eu conheço o pessoalzinho, dá para fazer um trabalho muito bom e montar uma editora. A primeira editora de produção independente digital. A minha vontade é essa, fazer com que o pessoal crie... Através, para colocar no iPad, para colocar tudo aqui. Se não fosse aquele babaca daquele Átila, a gente está fazendo um trabalho de divulgação fudido. Mas babaca, mas você ri, mas é babaca. Já que com criança é isso, né? Ah, é. Uma organização de LSD, e fica cuidando, né, de ti, por causa de amigo, que falou amigo. Da xereca peluda e tal. É, falou de coisa fútil e o cara dá valor para os caras. Não, mas não deve, deixa, ele que se quebre. Porque quando você tem uma ideia legal, independente do que aconteça, mesmo que você morra, a ideia prossegue. Porque, como disse lá o V do V de Vingança, né? Você não pode me matar porque eu sou uma ideia. Não dá para ser matado. Você não mata ideias. Você mata pessoas, você mata momentos, você não mata ideias. Então, o que acontece? Se aquele cara tivesse pensado nisso direitinho, agora a produção independente poderia estar direcionada para esse mercado, que está crescendo, está indo cada vez mais. E a tendência é essa, não dá para você evitar nada. Você está com o teu aparelho, o teu aparelhinho, o meu está chegando. Porra, é inevitável. Da mesma maneira que acabaram o disco de vinil, acabou a fita cassete, acabou o VHS, acabou o Betamax, acabou a válvula. Meu, tá acabando o CD? Tá acabando o CD, porque não dá, eu tô gravando essa bagacinha aqui de 8 GB, sei lá, outros milhões. 8 GB, porra, é inevitável que isso aconteça. Só que pra você falar isso pros caras, né? Terceiro mundo, cabeça fechada, tá? Mas tem que fazer um trabalho de vanguarda, né? Não tem jeito. Quando você mexe com as coisas, com as estruturas, a estrutura te molha de volta, né? É o meu caso. Fala, Fabinho. Eu vejo uma demanda muito forte do pessoal procurando coisas para ler, para se distrair. O neguinho tá baixando mangá que nem os condenados. É verdade. Não tem noção, estão acessando sites de fanfic, estão lendo. Esses dias recebi lá no DeviantArt uma declaração muito apaixonada de um moleque completamente sem noção. O que, que ele falou, mulher? Ai, amei sua fic, para, eu... Não, moleque, ai, moleque apaixonado é maravilhoso. Isso tá acontecendo, tá. As pessoas estão querendo coisas diferentes, mas não está tendo um fluxo nesse sentido de atender essa necessidade. Eu comentei isso com a Harumi, comento com vocês agora. O que está acontecendo é falta de capilaridade. Bonita palavra, né? Você consegue até os capilos. Não tem a ver, tem a ver. Principal, secundárias, terciárias, quaternárias e os capilares, onde só passa uma célulazinha por vez, né? São, está faltando o quê? Distribuição, acessibilidade. O filho da puta vira para mim e fala: não, porque brasileiro não gosta de ler. Eu estou olhando aqui, ali da Saraiva, ali, ó, tem pelo menos uns 3 mil, 4 mil títulos diferentes, só nessa loja. E isso aqui no final de semana é em top. Aí o filho da puta vira pra mim e fala que não vende, que o brasileiro não gosta de ler. Claro. Vai do jeito da bosta, não vende o pato dono de que ele quer. Isso porque abriu não sabe trabalhar, mas se abriu jogar digital no momento que tiver o equipamento pra tudo quanto é canto, e vai acontecer. Ah, eles vão vender gibi junto, tablet, você vai ver. Vai acontecer isso, não aconteceu nos sucrilhos, né? É loucura isso, né? Você pega um impresso. Se eu tivesse um 15, eu comprava, fazia isso em São Paulo. Agora, o que vai acontecer é isso: os caras vão fazer grandes parcerias, vão fazer grandes esquemas, é que você compra um livro e ganha um tablet. Isso vai acontecer, porque eles querem que você leia cada vez mais. Por um lado, eu vejo isso com maus olhos, porque são as empresas determinando o que você tem que fazer da sua vida, né? Você é escravo da empresa, né? Fala, meu filho. Eu percebo também, indo para esse assunto assim que ele falou, é que o que você não encontra na livraria, ou vai, estava falando de DVD de mídia e tal, não encontra em locadora mais, que também o mercado de locadora está falindo, você vai encontrar na internet, vai encontrar os scans de mangá, assim ninguém publica, que nem a gente estava falando antes do Cobra lá, o japonês, ninguém publica isso aqui, eu vou ver na internet. Se ninguém publica, sei lá, outra coisa, Urusei, eu vou ver na internet. Ninguém publica qualquer coisa que seja série, filme antigo, japonês e tudo mais. Você vai baixar na internet. Ah, se não tem português, tem legenda em inglês, ou em espanhol, ou italiano, qualquer idioma que você entenda. Você vão, isso aí já era, acho que já era assim nos anos 90, que eu comprava fitas VHS, tinha uma barraquinha no Shopping Paulista ali, meados de 96, 97, 98, abria de domingo, e era um cara que ele vendia anime, vendia... Tipo os filmes legendados em inglês do Lobo Solitário, vendia. E não era o que passava na manchete, não era o que passava nas emissoras da época, SBT e tudo mais, não era o que tinha na locadora. E só que era muito legal, muito bom. E o que acontecia? Essa foi uma das formas que eu arrumei para aprender a falar inglês, por exemplo. Tanto ver Lord of War legendado, fiquei lá. Você pegou a mãe? Não tinha. Não, mas é isso. Eu não sabia o que estava acontecendo na história. Mas isso dá normal. Eu conheci um pessoal que falava francês, isso aí, em 80 e pouco, que falava francês foi por causa do Moebius, né? Os caras não aguentavam, queriam aprender francês, comprava o material francês e aprendia francês. Havendo uma vontade, se você tem uma vontade, há uma solução. O que falta para o pessoal está havendo um momento de grande mudança e rola um apego fodido. O pessoal tem um apego nervoso a todas essas tranqueiras e isso passa. Se você não está sintonizado com a mudança, se você está digamos, ficando defasado. Tem amigo que curte até hoje Super 8. Beleza, Super 8 é legal, não sou contra. Disco de vinil é maravilhoso. Adoro disco de vinil. Só que, porra, não dá pra você ficar pra trás, bicho. Se você quer ficar pra frente em termos de atualização e aproveitar as oportunidades, como, por exemplo, tem um blog maravilhoso que é de músicas do Caribe, não, é músicas lá da Nova Guiné. Onde que eu ia arrumar isso, cara? Não tem sebo, não tem sebo. Os filmes lá da seriada de Hospital da Finlândia. Onde que eu ia arrumar isso, cara? Em lugar nenhum. E agora você veja com um iPad ou com um Galaxy, você está navegando, você entra aqui, tem um Wi-Fi direto, você baixa o filme, você assiste ali, você ouve ali, você assiste. Meu, pra quê? Pra que eu vou ter? Tudo bem, você tem uma coleção, maravilhoso, porra. Eu tenho meus gibis, eu não me desfaço dele, meus livrinhos, maravilhoso. Mas eu não posso perder a minha conexão com a modernidade, senão eu fico pra trás. E que se eu ficar pra trás, o que acontece? As minhas ideias ficam pra trás. Eu tenho uma teoria que a minha mente é como um rio. Ela tem que fluir. Se você fecha ela no universo do RPG, no universo de mangá, ou o que quer que seja, sua mente fica empossada, ela começa a estragar. Ela apodrece. E você pensa merda, vida de Peixoto. Ele pergunta pro Peixoto o que é um blogueiro, não sabe o que é um blogueiro. E tá ali na frente dele. Ele não sabe, porque a mente está empedrada naquele negócio de mangá e anime, que é legal. Mas o que acontece? Se você tem que buscar a modernidade, pergunta para se ele conhece as animações mais recentes do Genius Party. Isso, essa turma são novos animadores usando tecnologia de ponta na animação japonesa. É um arrebento. Bom, então o que está rolando na China em termos de animação, na Índia, na Inglaterra? O mundo ficou muito menor do que já era. E nós temos que ver se esse mundo nós temos que estar inseridos nesse mundo, começando com o cara da Holanda para lançar meu livro lá, eu conversando com o cara dos Estados Unidos que vai dar um agente para mim. As coisas são muito ágeis. Mas... Oi? Coreia também, a turma da Coreia dando uma força para o BK, fazer uns negócios lá bacana, de repente rola, não sei se rola. Mas, meu, é importante estar inteirado com o mundo, sair do teu cantinho, sair da tua toca. Porque é muito louco, o pessoal entra no Messenger, vê na internet, baixa a pornografia e satisfaz, acabou. Eu vejo a pornografia é maravilhosa. Eu adoro pornografia. Algumas. Não, algumas eu gosto. Eu gosto de ver, não é de fazer. Fazer até nojo. Eu acho bonito e tal. Nossa, que coisa linda que é aquela piroca. Você viu o tamanho do negrão? Aquele negrão, olha. Desculpa. Eu vou pra minha mulher, da minha aqui. Achei que em casa, aí vou me acabar. Ai, que negão maravilhoso. Ai, eu disse que beijo, que tentáculo. Cachorro. Não, mas você vê esse tipo de maluquice, esse tipo de coisa, mas você tem que estar inteirado com novidades. Mesmo pornografia, eu gosto de ver umas coisas malucas. Tem 3D, pornografia japonesa 3D, dou risada. Ou então baixando a japonesa maluca comendo inseto podre. Eu quero ver isso, eu preciso ver essa nojeira, tio Ganso, né? Isso é besteira. Isso é coisa de criança. Isso é chocolate cremoso, já vi coisa pior. Mas todinho. Tadinho. Parece aqueles brownies. Olha aqui, não tem. Ai, meu Deus, quero ver o que a japonesa faz com as baratas, meu. E a outra japonesa com as enguias. Japão é maravilhoso. Aquelas enguias, você tá ali, de repente as costas saem assim. Eu falei, tio. A Lula, ela foi. Uma enguia tá viva. Não, Lula viva também. Lula viva, isso é uma maravilha, isso é tecnologia do primeiro mundo. Só que tá no buraco errado, né? Tá pondo muito exortinho. É o tipo de coisa que você for esperar Rede Globo, Rede Record, passar na Globo. Você passar na Globo. Tem uma banda já era na época, ali nos 80 e 90, que eu queria ver tanta coisa que eu vi em revista. Eu olhava para aquela série tão legal, não sei o que, não sei o que. Falava, nossa, aqui, como é que a Globo não passa isso? Como é que a Record não passa isso? Bom, os caras não sabiam. Tipo, a Globo, ela não vai parar de passar. Ninguém pode esperar a Globo. Ter uma boa vontade de um dia parar de exibir aquela tranqueira de Big Brother, por exemplo. Porque dá dinheiro essa merda. Né? E tipo, ninguém é perfeito, mas enfim. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, como a gente estava falando ali, através daquela revista argentina Laser, por exemplo, eu vi uma série deles, e muita série latina que eles estão fazendo agora, série de ação. E são séries boas, né? Agora, imagina eu esperar um dia o SBT, sei lá, Record, RedeTV, passar isso aí, seja dublado, legendado, passar isso um dia na TV aberta. O que, que eu fiz? Desde que eu mudei o computador em 2009, tinha um negócio para download, comecei a baixar e eu não preciso esperar Globo exibir, não preciso esperar Gazeta exibir, Band ou o que quer que seja. Ontem mesmo, o Milton Neves, aquele... Eu estou na CNT, mas CNT também... Ninguém se importa com a CNT. Ontem o Milton Neves estava anunciando a televisão Samsung, que tem acesso à internet, né? Esse é o começo do fim. Se o cara acessa o YouTube, se ele baixa seus negocinhos, liga no... Meu, ele não precisa de televisão para mais nada. Não, a Globo vai quebrar um galho por causa das novelas. É o seu TV que você consegue acessar coisas da internet, do seu iPod na televisão. Não, é possível que a Globo tenha uma sobrevida imensa, porque ela domina, não tem jeito e tal. Mas o monopólio é delas. Mas inevitavelmente o pessoal já está começando a se virar sozinho. Você não pode deter. Porque o negócio da TV digital, eles falam que cabe 4, 5 canais ali. Mas quem se interessa com TV digital se tem internet? O negócio ficou, era muito maravilhoso, mas ela já ficou defasado. Não funcionou, não deu certo, e aí? Que primo de ver muita coisa boa. Mas aí que está. A tecnologia, por um lado, ela te liberta, mas por outro, ela te aprisiona. Você tem que saber quando ela está te aprisionando. Quando você está projetando nela uma dependência de coisas do seu passado, da sua vontade pessoal, do seu desejo não satisfeito. Ela pode te libertar no sentido que você alcança pessoas, mas você tem que chegar e dar alguma coisa para elas, para elas funcionarem, né? Não para você só arrancar. Ou então você só interagir de maneira superficial, como aquela menininha lá que, apaixonada por um cara aqui em São Paulo, ela mora na região dos lagos, um absurdo. Ela não sabe o que é amor. Porque o amor, acima de tudo, tem que ter contato. Tem que ter contato constante para você aguentar a figura, não é fácil. Né? Não é fácil, tem que ter, você sabe. Não é moleza, tem que ter um contato constante. E isso você diz, não existe amor no Messenger. Não existe amor no Facebook. Porque só existe amor se você tiver contato, mas as pessoas transferem as suas carências para aquele negócio e vira uma merda. Mas por um outro lado, você tem acesso, por exemplo, a conversar com pessoas do mundo inteiro. Para por um lado, se você tiver uma mente aberta, ninguém te segura. Mas se você estiver aprisionado, bicho, você está fudido, você vai ficar mais aprisionado ainda, né? Aliás, isso é reflexo da vida, né? Se você quiser sair, você sai. Se você quiser ficar aprisionado, você fica. Porque aquela visão, você tem dois jeitos de ver a vida. Isso é o verdadeiro do livre-arbítrio, né? Você vê as coisas de um jeito ruim e de um jeito bom. Não existe coisas, nada existe inerentemente de sua própria condição, né? Isso é budismo, viu? As coisas não existem. Você sabe o que é isso que eu disse agora, Fabiano? Nada existe inerentemente de sua própria condição. É difícil isso, né? Por exemplo, uma caixa. Caixa de som. Ela não existe por ela. Quem dá a ela a condição de existência é você. Porque você projeta nela uma coisa chamada base de imputação. Isso é seríssimo, viu? Você está zoando aqui, está brincando, esse papo muito sério. Porque ela não existe. É você que está atribuindo a ela um sentido de realidade. Mas é você e a coletividade, né? Um caso bem rapidinho para contar, que a gente já está encerrando aqui a brincadeira. Quando teve lá, a invasão dos portugueses ou espanhóis na América Central, havia uma tribo de... Eu já contei isso aqui, né? Havia uma tribo que eles olhavam para o mar, eles não viam os navios, porque eles não tinham informação de o que era o navio. Eles só viam a água se movendo, né? Isso é muito louco, porque eles não tinham a informação. Eles chamaram o pajé, né? Que era o mais sábio. O pajé ficava olhando, forçando. Tem uma hora que ele viu. Aquele troço, uma puta que pariu, porque o pajé sabia que era um barco. Se bem que na ilha não tinha barco, mas ele sabia. Aí por associação ele viu. Tá que pariu, o que é isso, cara, burro? Mas só o pajé via, ninguém mais via. Aí ele chamou o cacique, explicou, e o cacique começou a ver. Aí passou por causa da tribo e todo mundo começou a ver. Isso é muito louco, né? É a famosa base de imputação. Isso é um termo muito sério. Porque as coisas não existem por si só. E eu não existo porque eu estou querendo. Eu existo porque vocês me veem. E eu porque também eu passo o meu sentido de existência. A minha informação vital, o meu observador, que é a terceira parte da minha mente, lá no fundo, ele faz com que esse corpo se movimente através da mente, cérebro e finalmente o resto do corpo. Mas lá longe tem uma coisa a mais, que ninguém ainda não chegaram à conclusão, mas é foda, que aconteceu, né? Que desliga o cérebro, a pessoa continua vendo coisas. Como é que ele está vendo? Tem alguma coisa a mais. Então a caixa de som não existe por ela. Ela não vai sair andando. Nenhum planeta existe. Eles existem a partir do momento que você olha para ele. Isso também no nível subatômico, né? Se você olhar para certas moléculas, certos átomos, o que você olhou, ele modifica. Tem um caso também de um monge, de um cientista japonês muito louco, em que ele fotografou moléculas de água em lugares diferentes, né? Ele fez, chamou um monge budista para dar um passe na água. Aí fotografou. A água estava de um jeito e ficou de outro. Ele não mexeu na água, ele só imantou ela. Isso modifica isso. Imagina se um ser humano no nível subatômico. Ou seja, a nossa vontade mexe com o universo. E o universo responde, como está no Mil Nomes, ele devia responde de acordo com a tua consciência. O Mil Nomes está vendo coisas de acordo com a consciência dele, mas o que ele está vendo não é verdade. Já ferra de vez, né? Porque está sempre mudando. Isso também vale para o leitor, né? Naquela parte que ele vê, ele quer pegar o leitor. Sei o que o personagem quer isso, ele quer existir, né? Os personagens, por serem obras de ficção, eles não existem, mas eles querem existir. Então, em dado momento, essa vai ser a vontade do Mil Nomes, de querer existir de fato nesse universo. Mas aí que sai, esse universo é uma fase, aí começa, né? Aí vem o ping-pong. Mas para basicamente o que acontece? Você tem que ter tua mente sempre fluindo. Sempre fluindo. Você não pode deixar fechada no anime, não pode deixar fechada só na grana, ou só na pornografia. Por que eu falei pornografia para você, né? Eu tenho uma cara de tarado. Sim, eu acho que não é só a cara, não. Mas você tem que manter a sua mente sempre aberta, e o pessoal não se liga nessa mudança tecnológica. A tecnologia, ela te aprisiona ou te liberta. Agora, cada teu espírito tem a vontade de se mover, né? De ir cada vez mais longe, de ir cada vez mais. No meu caso, eu tenho uma relação estranha com as pessoas, porque quando eu começo a me mover, é como se fosse um elefante numa loja de louça, né? Vai quebrando tudo, porque eu sou muito berrador, eu sou muito gritador, muito furioso. Mas a mudança acontece, né? A mudança ocorre. E chega de papo, quero agradecer a vocês todos pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, Dr. Mauro, Dr. Marcos, Agranopilos, Fabilano, pela primeira vez a dona Harumi aqui presente, que ela veio de longe, né? Agora a gente tem que voltar para casa e fazer comida para as crianças. Beleza? Então obrigado a você que está assistindo aí na sua casa, no seu podcast, no meu podcast, ouvindo no meu podcast aí no seu barraco. Vai se fuder. Compre meu livro, seu corno. Qualquer coisa, então, se te liga aí. Um abraço a você, um abraço, tchau. Foi essa porra? Foi, né? Não, não foi.